His search are going to continue. Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 60, que é a continuação do episódio passado de Mortal Kombat. Vocês aí que inseriram a ficha, sejam bem-vindos, a gente vai continuar falando do assunto. E apresentando os lutadores desse cast, temos... Raziel, Hyde, Mr. Bubbles, Carlos, Lula Molusco, and Cyber Satista. E começando as cartinhas de semana passada, né? Agora o assunto é só Mortal Kombat. Hoje o assunto nas cartas é Mortal Kombat, no cast é Mortal Kombat. Isso é inédito, hein? Pois é. Até inédito. No site trocaram, todo mundo trocou os avatares, tudo Mortal Kombat, né? Tudo Mortal Kombat. Site... O Pascoal deve estar querendo bater na gente, mas tudo bem. Até que o Pascoal curte o Mortal Kombat também. Ele curte o Mortal Kombat? Curte, curte. Bacana, bacana. A gente vai ter a participação dele um dia aqui pra falar disso. Vamos lá. E Mr. Bubbles, já que você falou aí, o Pascoal curte, vamos começar pela sua cartinha. Tá bom, o e-mail é do Alexandre, né? Ele começa aqui, fala que ele mora no interior do Rio Grande do Sul e tem 28 anos. Sou editor-chefe do site Programadores de Jogos e do podcast Overcast. Antes de qualquer coisa, quero parabenizá-los pelo excelente trabalho e pelo esmero encontrado em cada edição do podcast. Meu Mortal Kombat preferido é o 1, então ele já discordou tanto de mim quanto do Hyde, ó. Ah, mas concordou comigo. Concordou com o Lula. 1-0, hein? 1-0. Dois malucos, que... né? Tudo bem? Nem vamos comentar isso, né, Raziel? Vamos deixar eles acharem que estão certo. Além do fator nostalgia, ele fala, né, que gostava do 1, porque além do fator nostalgia, foi o primeiro que ele jogou nos arcades e também tinha um clima sombrio, né? Sobre o podcast Mortal Kombat, tem algumas considerações a respeito. Sobre Mortal Kombat 1, dava sim pra tirar 3 cabeças no Fatality de Johnny Cage, que a gente falou que só dava no 2, né? Inclusive ele mandou o link aqui do YouTube e a gente vai colocar aí pra todo mundo ver. Caramba, mas tinha que ser muito rápido, hein, pra conseguir tirar 3. Ele explicou como é que fazia, que ele até no e-mail explicou que você tinha que, acho que era 3 pra frente e um botão aí, não lembro, e você tinha que ficar colocando pra frente bem rápido pra conseguir tirar 3 cabeças. Caramba. Quase ninguém conseguia, no máximo 2, assim, é muito difícil. Duas eu cheguei a ver como bug, né, mas o 3 eu nunca vi não. 3 eu só vi no Mortal Kombat 2. Então. Mas seguindo aqui, fala, sobre o Mortal Kombat 3, sobre a falta dos ninjas no terceiro game, além de Johnny Cage e Raiden, a explicação é... Daniel Pessina, que em Mortal Kombat 1 interpretou Johnny Cage, Reptile, Scorpion, Sub-Zero. Em Mortal Kombat 2, o Johnny Cage, o Noob Saibot, Reptile, Scorpion, Smoke. O cara é praticamente todo mundo só, né? Nossa, meu. É metade do elenco, né? Tá, ele fala que ele foi demitido em 94 por pousar para um anúncio do jogo Bloodstorm. Vestido de Johnny Cage, a Midway ficou puta com razão, né? E aí acabou que ele foi demitido. E ele tipo, usou o nome de Johnny Cage também, né? Tipo, Johnny Cage aprova esse jogo. Vocês podem até ver aí a imagem que o Alexandre mandou, tá aí também no post. Ele pousou do lado da concorrência mesmo, né? Era de pau, hein? Mais que motivo pra ele sair fora, né? Ele continua. Depois da demissão, ele convidou seu irmão Carlos Pessina, que interpretava o Raiden, pra participar de um novo projeto chamado Tattoo Assassin. Com isso, o Carlos também acabou sendo demitido na Midway, claro, né? Ele continua falando que o Carlos Pessina, ele foi recontratado depois de um ano, né? Voltou pra Midway e participou do Mortal Kombat Trilogy. Então, tem o modelo dele lá do Johnny Cage e dos outros personagens no Trilogy, né? Mas ele é o Raiden, né? O Carlos Pessina. Inclusive, o Gabriel Luiz também comentou isso lá no mural do site, né? Tinha até comentado isso também. E ele termina aqui falando, bom, amigos, mais uma vez parabéns pelo trabalho, né? Já deixo o convite pra vocês participarem de um crossover, pra gente fazer um crossover entre o Orion Cash e o Overcast. Ah, bacana. Obrigado, bom. Demorou, meu. É nóis. Eles deixaram o link, né? Eles fizeram também um videocast sobre o Mortal Kombat 9, que a gente vai até comentar nesse cast. Quem quiser dar uma olhada, a gente também deixar o link aí. Bacana, show de bola. Muitíssimo obrigado, muitíssimo interessado no crossover. É verdade, né? Vamos fazer um... crossover tem tudo a ver com jogo de luta, né? Tudo a ver. Não tinha tema melhor pra receber essa cartinha. É. Tinha tema melhor. E continuando as cartinhas aqui, Raziel, o que diz a sua cartinha? A minha carta é do General J. Ele fala que Mortal Kombat é a segunda série de luta favorita dele, só perdendo pro King of Fighters. Ah! Começou... É, também acho, né? Sim, é uma série muito foda, uma comparação boa. É. Então ele falou, começou pelo Mortal Kombat 2, no Mega Drive do amigo dele, e que ele já começou escolhendo o personagem que é o favorito dele até hoje, que é o Scorpion. Aí deu-se toda aquela Flame Wars no mural. Da hora, Scorpion da hora, da hora. Aí ele tem uma falando, meu jogo favorito da série era o Ultimate Mortal Kombat 3. Porque tinha óbvio, muito mais lutadores e foi... Oi? Nada não, pode continuar. É isso que ia falar aí, Mr. Bubbles, ó, Ultimate Mortal Kombat 3. É, cara, essa é uma verdade que as pessoas não querem enxergar, né? É uma bosta, né? Ultimate Mortal Kombat 3. É influenciado pelo Bubbles. Inclusive, muito influenciado pelo Bubbles. Inclusive, o Raid postou no mural que eu vi, falando que não gosta do Mortal Kombat pelos cenários. É. Peraí, não eu vamos cortar cara. Essa parte. Eu quero entender o que vocês não gostam do Mortal Kombat 3. É, expliquem. Explica o quê? Tá, nada né? Não, nada, vai, vamos deixar esse flame pra lá, vai. Continua. É vamos deixar pro acabou. Fim do cast esse flame, vamos deixar pro fim do esse flame. De acordo com ele, o jogo favorito, o melhor jogo da série é o Ultimate Mortal Kombat 3, dos que foram comentados, né? Porque tinha vai muito mais banido, personagens viu? E tinha uns... Vai ser banido. Mas o e-mail foi lido, tá aí a promessa, general. E vou prometer o banimento também, vou cumprir, cumprir a promessa. Só fechando, ele falou que em questão dos chefes, o que ele curtia muito era o Goro, mas o que ele achava melhor de todos era o Motaro. Aí eu já discordo, que eu acho muito tosco, que parece uma colagem mal feita, aquela parte de cavalo, mas tudo bem. Ah, o Motaro era louco, cara. Ah, eu acho o Goro mais foda, mas tudo bem. Bom, tá legal. Lá, os dois são Muppet Show, né, mas beleza. Então, Muppet Show, muito boa lembrança também. Caco, beleza, sabe. Galera, talvez que seja sorteado pro bonequinho do Scorpion. Eu vou garantir que esse boneco chegue pintado de verde, beleza, General J? Ô, louco! Vai ser... Verde não, de azul, né? De vai ser azul. Mais legal ainda. Vai chegar um reptile lá, velho. Hoje aí chega um ovo assim e nasce um jacaré de dentro. Né? Vem o Ibama logo atrás pra prender. Ah, é. Beleza, valeu pela cartinha. Palos, o que fala sua carta? Bom, a minha carta é do Fernando Moraes, e ele começa aqui com... Olá, galera, tudo bem com vocês? Tá tudo beleza? Cast com bastante qualidade, um assunto que realmente tem muito o que falar. Aí ele começa aqui... No primeiro Mortal Kombat, para enfrentar o Reptile, tem toda uma macumba. Tipo, macumba, galinha, vela preta e por aí um ritual, vai. Ritual, né? Um ritual. Ritual. Tem vela que vencer... esse caixão, eita. Aí ele começa aqui, ó... Pra você enfrentar o Reptile, você... tem que vencer de Flowers Victory os dois rounds e dar o Fatality no segundo round. E o cenário de fundo é The Pit, com as cabeças, membros e espinhos. Eu não entendi o que ele quis dizer. Alguém entendeu? Ah, ele tá explicando aí como é que faz. O Raptor lá, ele aparece naquele cenário que é o fundo do The Pit. Ah, ele tá lá. Entendi. Mas ele ou seja, diz aí os espinhos são hologramas, né? São o quê? Hologramas. Eles lutam no meio dos espinhos. Ah, é verdade. Aí ele continua aqui. No Mortal Kombat 9, reaproveitaram o Fatality do Coringa para o Shang Tsung. Alguém que eu achei uma bosta. Eu também não gostei. Eu achei uma bosta, vai mas... Vai bagaça aí? Ele faz do... igual o Fatality do Coringa. Só que o Coringa dava um tiro na cabeça do cara e a câmera afastava pra não mostrar. E nesse ele vira um palhaço genérico e dá o tiro e a cabeça explode. Ah, assim. Acho que eles acharam legal o do Coringa e tentaram reaproveitar, assim, mas eu achei a ideia feia. Ah, então ficou sem sentido, né? Louco. Com o Coringa tinha sentido, com o Shang Tsung não. É, não tem sentido nenhum. Eu nem sabia que o Shang Tsung usava armas, mas beleza. Aí ele continua aqui. Antes que eu me esqueça, meu Mortal Kombat preferido é o Ultimate Mortal Kombat 3. Olha aí, mais um. Mr. Bubbles, não podia ser outro, né? Sabe o que é? A gente tá lendo só as cartas do pessoal que gosta do Ultimate. Quem selecionou as cartas foi o Bubbles, né? Fala a verdade. Vocês nunca vão saber. Quem embaralhou esse montinho, né? O personagem preferido dele é o Sub-Zero, porque ele sempre gostou de magias elementares e sempre preferiu o frio, mas também gosta do Scorpion. Aí ele faz um auto questionamento aqui. Será que ele seria um errado por gostar do Scorpion e também gostar do Sub-Zero? Não, cara. Bom, vou me indo, até mais e obrigado pelos peixes. Eu não sei que peixes são esses, mas beleza. 42 pra ele, 42. Valeu pela qualidade extraordinária. Aí ele mandou entre parênteses aqui, puxação de saco descarada, hehehe. Mas vocês têm qualidades mesmo, muito obrigado pelo elogio. E ele manda um bom cast pra gente. É nóis, é nóis. Valeu. É nóis, Queiroz. É nóis, Queiroz. É isso aí, brigadão. E agora, bom, Hyde, a sua carta vai falar que o quê? Qual o Mortal Kombat preferido do cara? É Ultimate também? Fala então, aí pra gente, Hyde. Minha carta é do Sonic vs Mortal Kombat. É, não. Minha carta é do Bianco Rodrigues, né? Ele disse que ouve sempre o nosso cast, né? E disse que uma coisa curiosa, assim, que ele faz é que ele ouve o cast quando ele tá tomando banho, né? Meio bizarro, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu não sei porquê, mas veio na minha cabeça assim, um crossover Teletubbies versus Mortal Kombat, depois que você falou isso. Alguma coisa assim, sem noção total, mas continua. Bom, vamos lá. Ele disse que ele acompanha a franquia Mortal Kombat há algum tempo, né? E ele disse que ele era bem viciado no 1 e no 2. Ele jogou um pouco do 3 e disse que depois disso a franquia virou uma grande bosta. Salvo o Mortal Kombat 9. Repete isso. Tá, vai, Raul, se você quer repetir essa parte. Vou repetir, parte. É, eu gostei disso aí. Então, ele jogou, era viciado no 1 e no 2, jogou um pouco do 3, e depois disso, assim, com todo respeito, a franquia ficou uma grande bosta. Nossa, parece até ele usou essa palavra mesmo, hein? Parece até o setista falando mal da Activision, pô. É, então. Salvo o novo Mortal Kombat 9, que provavelmente seja... falado nessa segunda parte do cast, será? Que a franquia volta, né, a ser o que ela era antes. Ele disse também, queria agradecer a gente, né, pela qualidade do cast, né? E ele falou aqui pra gente fazer um cast sobre Alan Wake. Olha que coisa, né? Episódio 27. Muito episódio informado, né? Episódio 27. Um novo ouvinte, cara. Um novo ouvinte, a barrinha de rolagem ali do cast. Cara, e nota-se que tá é muito noob. Nota-se que é muito noob também. Mas a gente esculacha, mas a gente ajuda. A barrinha de rolagem ali do lado, você vai ver Alan Wake, cara. Clica que você vai se divertir. Episódio, último 27. Episódio do mês do Cachorro Louco do ano passado. Muito bom, por sinal, o episódio. Se bem que meu nome foi mais pelo fato do Mortal Kombat 3, né? Vocês sabem. É, com certeza. A gente sabe que você não quis trollar ele tanto assim. Mas quis trollar sim, porque a gente sabe quem é você. Quem trolla quem, né? É. Troll Wars. Só porque essa cartinha não foi o Bubbles que escolheu. Vamos patrocinar o Troll Wars. E essa o cara gosta do 1 e do 2, ó. Eu não gosto de nada. Nada, 1 e o 2. É, mas e por falar em cartinhas, quem vai ler a cartinha do Samuel Ragnos aí? Então, Samuel Ragnos, né, também mandou um e-mail, como sempre, valeu Samuel. E ele começa aqui, ó. No Mortal Kombat 1, o jogo era meio tosco, lento e limitado, que nem um filme de luta com pouco orçamento, que era bem normal para aquela época. Sei não, eu não achava ele tosco não, não cara. Não achava tosco não, cara. Impressionante. Era meio tosco sim. Não, tosco ele é hoje, né? É, hoje ele realmente é tosco, mas sei lá. Não lembro que a gente falava que era imagem real, digitalizada. É, a gravação é tosca, né? É. A gravação foi tosca. A produção dele foi tosca, mas o jogo ficou ficou bom. Mas parecia de verdade. Em 1990 e bolinha. Não, parecia não, era de verdade. Era de verdade. Por isso que parecia de verdade. Porque era de verdade, droga. É. Então, ele continua aqui, né? Mas, porém, sobretudo, todavia, o jogo trazia os fatalities, isso era uma mega inovação, colocou o chinelo em qualquer jogo de luta. É, eu não diria que jogou no chinelo, mas era uma opção, era diferente do que a gente tinha visto, era original. Uma relação que eu queria fazer desse jogo de 92 foi a quantidade de referências, até mesmo coincidências, já que eles nunca confirmaram isso, com o filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, que é de 86, com Kurt Russell. Eu confesso que não é da minha época esse filme. Quem é o mestre? Cara, eu lembro desse filme, cara. Eu lembro desse filme. Bela, bela referência mesmo. Passava Sessão da Tarde toda semana. Sinceramente, eu não lembro desse filme, cara. Você não lembra? Eu lembro de vários clássicos da Sessão da Tarde, mas esse eu não lembro. Não é aquele do... Os três Raiden lá. Então, ele fala aqui as referências, ó. Fala, esse filme era um clássico da Sessão da Tarde, super divertido, e ele tinha várias coisas, acredito eu, que o pessoal do Mortal Kombat chupou. Ele tinha lacaios com poderes elétricos e Raiden. O vilão era o Lopan, que era a cara do Shang Tsung e ficava jovem também. É, igualzinho Mortal Kombat mesmo, né, no 2. E eu vi mesmo essas fotos aí, né. A gente coloca, né, pro pessoal dar uma olhada também, do filme. Tinha aquele fatality da Kitana também, que o cara fica gordão assim, vai inchando. É, então, tem várias referências mesmo. É, não tem nem como negar, acho que eles pegaram sim, né? Aparece um cara de quatro braços também, né? Então, é muita coincidência pra falar que não, né? Mas continuando, ele fala aqui, Mortal Kombat 2 é o melhor da série, na minha opinião. Gráficos incríveis... Samuel, não manja nada, né? Mas beleza. Viu? Gráficos incríveis, jogabilidade fluida e inclusão de vários... É isso que eu não entendo, pessoal. Jogabilidade fluida do 2 mais que o 3? Mas vamos lá. Não, jogabilidade eu discordo dele, mas... Até o 7 não era, imagina. Eu vou dar uma trollada, o pessoal ficar bravo comigo, mas sabe por que um monte de gente gosta, não gosta do 3? Porque ele não é noob friendly. Não é por isso. Ele não é noob friendly. Agora batata assou. É que mudou muito a série, né? Apesar que a gente já falou disso no cast passado. Tô brincando, né? É gosto, né? Eu tô brincando, a gente brinca, mas é gosto, né? Mas vamos lá. A inclusão de vários lutadores, é claro, melhores fatalities, mais violentos, mais criativos. O 2, na opinião dele, né? Ele gostou mais. O 3, o pior da série pra mim. Avacalhou tudo. Outra grande bosta, né? Aquele ar sério, sombrio e violento da série foi pro espaço, junto com os animais pintados, com lápis de cor, isso eu concordo com ele. Nossa, os brutales, que arrancavam 5 vezes a quantidade de ossos do inimigo, né? Isso é foda. A corrida ficou ridícula. É verdade. Parecia filme de comédia. Sei lá. É verdade, os caras corriam dentro... É feio, mas pra jogar é bom. Com a velocidade acelerada. Fora que Mortal Kombat 3 ficou tão merda, olha só, que eles tiveram que fazer o Ultimate. Olha o objetivo, né? Nossa, tá muito bom esse. E ainda justamente, o Mr. Bubbles lendo, né? Justamente pra limpar a sujeira que tinha. Cara, não é isso. Se você pegar, por exemplo, o Street Fighter 4 e o Super Street Fighter 4, não, você pode falar que o 4 é uma merda e eles lançaram um jogo pra melhorar. Mas aí os dois são bons, né? Ah, então, mas aí é uma opinião, né, cara? Não é só porque saiu um novo que é ruim, o outro antigo, né? Não, eu discordo disso ainda. Eu acho que o Ultimate é ruim e o 3 não é tão ruim. Você vê como é uma loucura essas opiniões, né? Crianças, calma, calma. Mas vamos continuar. Isso é porque não tem o homem mal aqui falando meme. Então, sobre o melhor personagem, Sub-Zero, que foi tão bom que teve várias versões até... Isso é quase unanimidade, né? Todo mundo gosta do Sub-Zero, né? Só tem um Marechal aí que não... O Marechal... Então somos dois. Você rebaixou ele aqui. Não, promoveu, né? E por último, uma curiosidade que ele fala que o Raiden tinha aquele golpe que a gente brincou até, né? Que ninguém sabe a pronúncia. Ele fala que ele morava num lugar chamado Jardim Guanabara e desde criança o pessoal sempre achava que ele gritava Jardim Guanabara! toda cidade devia ter alguma coisa assim, né? Mas é isso, valeu Samuel pelo seu e-mail, apesar de você não manjar nada de Mortal Kombat, mas obrigado. Ai, ai. Eu vou ler a carta do Diogo Seminha aqui pra fechar, as cartinhas. O Diogo Seminha, ele começa aqui com caraca, né? Mortal Kombat sempre foi meu jogo favorito de luta. Eu joguei muito Street Fighter, claro, mas quando vi aqueles lutadores reais, ó galera, reais na tela de fliperama, não é tosco, eram reais, na tela de fliperama e todo aquele sangue rolando, foi paixão à primeira vista. Ai, que frase linda, né? No 2, para enfrentar o Smoke, era preciso apertar Start no segundo controle quando o Toast, hoje conhecido como Belo, né, aparecia no estágio do portal. Então, quando o Belo, gente, aparecia no estágio do portal... Isso não é lenda, eu acho que eu não sei, cara. O jogo sem mim caiu na lenda, hein, velho? Caiu na lenda? Você acha que eu caiu acho. Na lenda? Eu quero era imagem do fake. Mesmo. Imagem eu do não fake. Não sei, cara. Agora eu não duvido que o Belo apareça no Mortal Kombat 9, cara. Pedindo um tênis pra dar um fatality, tá ligado? Então, por aí vai. Bom, idem pra Noob Saibot, que era preciso ganhar 50 lutas seguidas. Ah, isso era fácil, né? Isso é verdade que eu já fiz. Esse é o que funcionava no modo versus. Isso. E, tarará, e a Jade aparecia depois de vencer um round usando apenas o chute baixo na luta antes do interrogação, no modo single player. Né? Agora aqui o momento flame, né? Vamos ver aqui o que vai rolar. Vamos ver mais um falando que é uma bosta, vamos ver. Joguei bastante o 3, Ultimate e Trilogy também. Mas era mais pelo amor ao jogo, poder ver combates entre todos os personagens dos jogos até o momento. Começou a ficar realmente mais complicado, cheio de regrinhas e botões a mais. E devo dizer que foi a minha última experiência a fundo com a franquia, porque não tive mais nenhum console pós Super Nintendo. Ou seja, acho que o Mortal Kombat 3 sepultou o Super Nintendo dele, o Mr. Bubbles. Como eu disse, né? Não é noob friendly. Não é noob friendly, né? Olô, também não perdeu muita coisa. O pessoal vai te trollar aí nos comentários. Shot, ah, mas olha o que ele escreveu aqui, ó. Começou a ficar cheio de botões e regra. Tipo, como, quando começou a ficar mais complicado, o cara não conseguiu mais jogar, cara. O cara pediu arrego, né? É. Então, eu quero ver o pessoal me xingando. Né? Só os fortes sobrevivem. Beleza. Bom, e aí ele continua, né? E agora estou morrendo de vontade de jogar o último. Mas como sou um PC gamer abandonado, vou ficar só na vontade pelo jeito. Quem sabe um dia um Xbox 360 não caia no meu colo. Olha, a gente pode fazer uma campanha aí, de repente, aí se a galera se comover, né, com o caso pra... Eu acho que se um Xbox 360 cair no colo dele, ele fica estéreo, velho. Vai ser um fatality ou vai ser, né... Xbox 360 wins. Que além de pesado, o bagulho é quente. É tipo aquele fantástico do arcade que é em cima do cara, né? É, pode. Ai, ai, galera. Mas é isso. A gente agradece muito pelas cartas e vamos mandar uns recadinhos aqui. Também até a participação do Cybersetista, né? Que é só nessa parte. E recadinhos aí, Raid. Então, o Diogo Semir, ele mandou também aí um link legal do Alfabeto Gamer, né? A gente tentou... ontem resolver aquilo, ficou à tarde tentando resolver e não chegamos em conclusão nenhuma. É. Muito difícil. A gente chega lá. A gente chega lá. A gente coloca o link aí também no post pra quem quiser ver, né? O Second Bad Guy também mandou uns links legais aí, tá no post, né? Foi legal também que o pessoal entrou bastante aí no espírito do cast, né? Que trocaram o avatar aí e começou esse... A primeira vez que eu vejo um flame, né? Um flame troll que foi... proveitoso, produtivo, né? Foi divertido, foi divertido, né? Não foi uma trollagem evil, assim. Foi uma trollagem legal. E também queria agradecer o pessoal que segue a gente no Twitter, no Facebook, né? Mandem e-mails para este cast para oriongames@gmail.com ou pelo formulário do site também, vai. Ou por caixa postal também. Se quiser mandar carta física, quem quiser mandar, pode mandar. É isso aí. Bom, galera, então como a gente tinha prometido, aqui agora vai rolar ao vivo, gravado, o sorteio dos bonequinhos do Mortal Kombat, né, como a gente havia prometido. E para fazer a auditoria, temos aqui Pascoal, né, Pascoal, fala um aí pra galera aí. Tamo aí, não vou deixar esses caras roubar não, hein, gente, pode ficar sossegado. Então, o Mr. Bubbles tá aqui também, olhando. Claro, né? De olho. Beleza. Um olho no peixe e outro no gato. Olho no peixe e outro no gato. E o Raid, ele vai apertar o botão, hein? Eu vou girar o peão. Vai girar o peão. Girar o peão do Silvio Santos. Vai lá, Raid. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Girando. Oi. Aguardando. Tá rodando o peão aqui. Tá rodando. Que lento esse negócio. Tá rodando o peão. É lento, né, cara? É lento. Eu nem achei que fosse mais rápido. Aí, já sorteamos os dois. Então, o primeiro sorteado vai ganhar o boneco do Sub-Zero. Certo? Sub-Zero. Sou eu. Então é o arroba, né? Porque todo mundo no Twitter tem arroba. É Moraes Odak, né? Moraes Odak, tá o nome assim. Não sei como se pronuncia isso, né? Então manda... A gente vai te mandar um direct message lá. Você manda seu endereço e a gente envia o bonequinho. E a gente te manda um e-mail também. E o segundo sorteado é o Underline. Vai ganhar o boneco do Scorpion, né? Esse aí. Isso. Underline de Dangkoma. O pessoal é criativo em nome, né? Então. Moraes e Dangkoma. Dangkoma. Então, parabéns aí. Vocês ganharam os bonequinhos. Entrem em contato com a gente que a gente vai enviar mais breve possível aí. E espero que vocês morem no Brasil, porque se não morar no Brasil vai ter problema. Ferrou. Vocês, aí já, não, aí já extrapola, né? Que a promoção ela é nacional, não é mundial. Bom, e entre os recadinhos aqui temos uma novidade, né? A Orion vai ter um representante na E3 pela primeira vez. A gente juntou uma grana aí, conseguimos aí uma passagem na classe econômica, né? A gente vai conseguir mandar o setista no bagageiro do avião, bem melhor do que mandar de Kombi, porque senão a gente ia ter que ter mandado ele em março pra chegar lá. Então ele vai. Ele vai segurando na roda, né? Vai lá no trem de pouso. Vai no trem de pouso, assim. Vai ser mais ou menos igual o Schwarzenegger, entende? No filme lá do Comando pra Matar. Ele vai descer pro pouso. E eu acho que faltou uma econômica aí, hein? É, faltou uma econômica, tem mais uma ainda. Mas e aí, gente, quais as expectativas? O que podemos esperar? E o que podemos cobrar? É, o primeiro ano que a Orion tem um representante lá na E3, a gente conseguiu o cartãozinho mágico, eu vou na parte das malas lá, eles colocaram uma cadeirinha pra mim, aí a gente conseguiu ter a grana pra ir. As expectativas são que eu teste o maior número de coisas possível, que eu tire muita foto. A gente ainda tá discutindo aqui como que a gente vai fazer a cobertura, mas a ideia é que tenha Justin TV, que eu entre ao vivo da E3 pelo Justin TV, pra vocês poderem ver o que tá rolando lá na hora. Então a gente vai especificar melhor, fazer um texto aí explicando melhor quais vão ser as datas, os horários, os dias, as coisas que eu vou participar. Até agora eu tô tentando participar de todas as conferências, uma coisa que até eu descobri sozinho, assim, depois que toda essa notícia veio pro ar, que as conferências você se registra paralelo à E3, então eu tô tentando participar do maior número de conferências possível. Eu já tô com o nome na conferência da Ubisoft, então eu vou participar da conferência da Ubisoft com certeza. Agora eu tô tentando entrar na da Activision. Eu sei que eu odeio a Activision, eles são uns mercenários desgraçados, mas eu, porra, tô na E3, quero participar da conferência da Activision. Pô, ia ser muito da hora se você gritasse Activision filho da puta lá na conferência deles. Nossa, isso é epic. Na realidade, seria sensacional se você conseguisse tirar uma foto com o Bob Kotick. E, complementando aqui, ó, um cara do OrionCast indo pra E3 é mais ou menos igual aquele primeiro brasileiro que foi pro espaço. Sim. É igualzinho, equivale. Marcos Pontes, exatamente. Exatamente. Com risco de explosão e tudo. Você vai fazer a experiênciazinha do feijão lá? Que experiência do feijão? Ele levou aquela experiência do feijão que a gente faz na escola, ele fez no espaço. Você vai fazer lá na E3? Não, eu feijão na ave, ver ele germinar nos 3 dias. O cientista vai colocar um feijão no algodão, cara, no meio da E3. O que eu vou fazer é ver se a descarga roda ao contrário, mano. Isso aí eu quero. Putz, eu sempre tive curiosidade disso. Isso, eu vou fazer o teste e vou colocar no vídeo. Eu vou filmar o teste, vou colocar no vídeo, mas vai ser uma privada sem merda, não se preocupem. A minha caça maior, e todo mundo concorda comigo, será Monsieur Miyamoto. Sua quest principal. Minha quest principal. Essa vocês podem me cobrar depois e ficar me enchendo o saco durante. Eu vou estar sempre vendo Facebook, Twitter, aquelas coisas. Então podem cobrar. Eu vou tentar de qualquer jeito ver se eu tiro pelo menos uma foto desse homem. Não sei, eu vou tentar conversar com ele, mas se não rolar, pelo menos uma foto eu tiro. Então vou ver se eu acho minha moto, acho o Red, acho a galera toda, aquela Jessica Chobot lá da IGN. Ah, por favor, manda um beijo pra ela, fala que eu mandei. Fala que eu acompanho todos os programas dela. Exatamente. Puramente pelo conhecimento gameístico dela. Isso é que eu acho mais incrível, porque bonita tem um monte, mas que realmente que joga videogame são poucas. Agora não. Eu tô achando que vocês estão preocupados à toa com Bullet Baby e Jessica Chocoba quando eu tenho videogame novo da Nintendo. Esse silêncio foi merecido, velho. Não se preocupem que a minha prioridade será testar o novo console do Wii. Então vai ser a primeira fila que eu vou pegar, vai ser uma fila gigantesca, mas vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, que eu quero ter certeza que eu jogue pra mostrar o que, né, como que é e tal. Se possível eu consiga entrar no, assim, se tiver uma conexão disponível lá tudo, eu entro ao vivo e mostro pra vocês o controle, vamos ver se eles deixam. Eu vou assim, a ideia é que esporadicamente ao longo dos dias eu vá entrando online pra falar com vocês. No fim do dia até foi uma ideia que o nosso ilustre Mr. Bubbles deu, que no fim do dia, de todos os dias que eu vou estar lá, eu faça um vídeo ao vivo, independente, pra falar como foi, o que eu achei, as coisas que eu vi e tal. Então, no dia 7 e no dia 8, esperem um um programinha ao vivo, assim, rapidinho que seja, ao vivo lá pelo Just TV. Plantão Orion. Exatamente. Plantão Orion com um horário específico. E é isso aí. Agora sim, o que eu quero de vocês? A gente tá vendo, se a gente entrevista um pessoal da Nintendo, lá, os executivos da Nintendo, tô vendo isso aí com o pessoal aqui do Brasil. Então, mandem, e não só da Nintendo, eu vou tentar fazer das outras empresas também. Então, mandem perguntas. O que vocês querem que eu pergunte? O que vocês querem que eu veja sobre o Brasil especificamente, ou sobre os consoles, ou sobre qualquer outra coisa? Mandem perguntas, mandem alguma mensagem que vocês queiram dar pra alguém. Se eu ver o Miyamoto, o que eu devo falar pra ele? Sei lá, tipo, qualquer bosta. Então mandem o que vocês querem porque eu quero representar vocês, assim, basicamente. Essa é a minha ideia principal. Então eu quero que vocês se sintam o mais representados possível. Me fala o que vocês querem ver, o que vocês estão com hype, coisas que vocês estão com curiosidade, que eu vou tentar ver o máximo possível das coisas. Eu tô até... tem umas empresas que fazem demos fechadas, eu tô até não indo em algumas delas, assim, que eu já tive oportunidade, pra tentar ver o máximo possível de coisas, porque demo me falaram que é demorado. Tipo, demora uma hora e meia pra chegar a sua vez, você só joga uns 10 minutos. Então, eu quero evitar isso de ficar muito tempo num jogo só pra ver o máximo de coisas possível, pra tentar agradar o máximo do pessoal. Então, e é isso aí, vocês têm algum comentário, alguma coisa aí, meus companheiros? Acho que como legítimo representante brasileiro, a única coisa que você pode fazer, caso você consiga encontrar o Miyamoto, é se você fizer um vídeo dele dançando Rebolation com você, vai ficar uma ótima recordação do Brasil na E3. Perfeito. Tentarei. Não sei se conseguirei, mas tentarei. Eu posso levar um vídeo de uma sambista brasileira dançando Rebolation e mostrar pra ele e ver o que ele acha. Pode ser? Tem que fazer ele dançar, ele dançar. Não faz isso não, que é perigoso ele querer lançar um jogo disso, hein? E é isso, galera. Valeu, gente. Mandem suas perguntas, fiquem ligados aí, vamos pro assunto de hoje. E continuando da onde a gente parou, né? A gente tinha falado até Mortal Kombat 3 Ultimate, né? Mas também a série Mortal Kombat, ela gerou alguns jogos aí, uns spin-offs, né? Então teve 3 jogos de aventura e beat'em up, ou porradinha, né? Como spin-off, né? O MK Mythologies, Sub-Zero, né? Isso é sacanagem, nunca teve um Mythologies Scorpion. A minha frustração. E o Scorpion só aparece nesse jogo pra apanhar. Então, ele só aparece nesse jogo pra se lascar. Isso foi uma trollagem, O MK Special Forces e o MK Shaolin Monks. Cara, eu confesso que eu só joguei e um pouco do Mythologies na época. Eu fechei o Mythologies. Você fechou? Eu lembro que tinha pra Nintendo 64 e PlayStation. O que você pode falar? É um jogo bom, eu gostei. Quer dizer, assim, a jogabilidade dele é meio estranha, né? Porque você joga... É um jogo de aventura, de plataforma, né? Praticamente, né? Porque você tem que ficar pulando toda hora. Só que ele fica naquela posição de luta, né? Então é meio que as duas coisas misturadas, assim. Velho, você tá louco? Esse jogo é horrível. Eu gostei. Então, é questão de gosto, É muito ruim, muito. Não tem nada de plataforma, você tem que ficar pulando o jogo inteiro. Então, Você achou tão ruim assim, Raziel? Ué, coloca o personagem de Mortal Kombat do 2 pra passar uma fase do Mario. Não vai ficar legal, cara. Ah, não. Achei razoável. Não sei, viu? Achei razoável. Tem partes que é de luta, né, nele. Só que o problema é que ele não... Tipo, beat'em up. É que aparecer inimigo atrás de você, pra você virar, você tinha que apertar os shoulders, né? O R e o L, senão ele não virava, que nem o Final Fight, o Street of Rage. Isso era bizarro. Sim. E tinha umas coisas também que era bizarro, que eram umas animações dele, tipo, nadando, assim, era muito esquisito. E quando ele ia subir umas cordas também, era muito esquisito. Porque o jogo era feito do mesmo jeito que era feito o Mortal Kombat, né? Que é... No 2D. Eles filmavam o cara, né? Então, esse tipo de animação não ficou legal, não. Mas não sei, eu achei até um jogo razoável, não achei tão ruim, não. Tá tudo bem, então. Ah, cara, eu achei legalzinho. E quem jogou o Special Forces? O Special Forces é um jogo que você vai com o Jax e a Sonya, né? Eu acho que ele acontece, se eu não me engano, antes do Mortal Kombat 1. Então, do Sub-Zero a ideia foi interessante, né? Que foi o primeiro, mas depois eles começaram a avacalhar, né? Então. E falando em feio, né? Então, já que estamos falando de feio, né? Aí começa o ladeira abaixo, né? Ascensão e SEGA, né? Como eu gosto de chamar o efeito Sonic. É, o efeito Sonic. Você tá cutucando o Raid hoje, né? Começou o efeito Sonic, né? Então, tipo assim, após Mortal Kombat Trilogy, né, a série começou a se perder devido a mudanças na jogabilidade, personagens, história e violência, virando algo totalmente diferente do que foram os primeiros Mortal Kombat, né? Então aí a gente pode citar Mortal Kombat 4, aquele Deadly Alliance, o Deception, o Armageddon e o Mortal Kombat vs DC Universe, né? Tipo assim, cara, o que eu achei de Mortal Kombat vs DC? O que eu posso dizer é que, cara, qualquer coisa da DC eu acho que é meio feio, né, cara? Eu acho o Batman meio feio, assim, tá? O cientista não tá aqui pra se defender mesmo? Peraí. É impressão minha ouvir, eu acho o Batman meio feio. Eu acho o Batman meio feio, assim, eu acho um herói meio feio, cara, é. Você vai querer defender? Ai, meu Deus. Mas, cara, você teve Saturno, cara. Você tá sem PSN, que moral você teve pra ver o Batman. Esse negócio tá virando Trollcast, hein? Eu vou voltar pra minha caverna e é bate caverna, cara. Volta lá, meu filho. Cara, ó, três coisas que combinam, assim, a PSN fora do ar, o Sega Saturno e o Batman. Perfeito. Mas você sabe que o Batman, ele teve agora um... É bem off-topic isso, né? Mas ele tá tendo um revival muito bom, né? Que ele teve excelente, teve dois filmes excelentes, então até eu que eu também não gosto muito, acho que tô achando legal. Né? Acho que é um dos grandes hypes pra esse ano, o Arkham Asylum 2. Mas sei lá, tipo assim, vocês que jogaram, não sei quem jogou aqui, Deadly Alliance ou Mortal Kombat 4, essa também foi uma época que eu fiquei completamente afastado de Mortal Kombat. Mortal Kombat 4 eu até joguei, assim, e assim, é lógico que olhando hoje ele é ruim pra caramba, né? Na época eu até confesso que eu achava legal, assim, eu gostava. Porque a gente não tinha muito critério, né, do que era uma boa transição do 3D, o que não era, né? Uhum. E ele não é tão, assim, é claro, não é tão diferente, o pessoal quer me matar. Mas ele ainda tem um pouco do Mortal Kombat nele, assim, né? Ele ainda mantém um pouco do... Eu acho até que ele é mais Mortal Kombat, mais parecido com os antigos do que com o 3. Assim, ele volta mais naquele estilão, né? Porque ele volta com o Goro, né? Acho que não tem fase na Terra também, né? Então, eu achei até os personagens novos legais, assim. Tanto que tem alguns no tem um Quan Chi, né? No Mortal Kombat 9. Uhum. O Shinnok, né? O Shinnok, eu acho um metro legal. Fugindo. Só que, assim, né? Depois disso, né? Assim, ele não é bom, não. Ele é um jogo até bem mediano pra baixo. Mas depois disso, a queda foi... Então, eu acho até razoável o Mortal Kombat 4. Sim, você jogou, Paulo, o Raziel, né? Jogou. Fala aí. Eu só ia comentar que, pra mim, essa não foi uma boa adaptação pro 3D, porque ele não mudou nada, realmente. A jogabilidade é a mesma coisa que os antigos, só que agora você pode andar pra direita e pra esquerda, assim, no fundo 3D. Porque andadinha você esquiva dos ataques, não foi bem feito. Mas mudou que eles tinham armas também agora, né? Não, no 4. No 4 tinha arma, sim. Não, você podia pegar no cenário e tacar umas coisas lá, mas... Não, mas tinham arma, sim. Você fazia um código e eles pegavam arma. Certeza. Fazer código? Você fazia lá um comando, né? Tipo, uma magia, assim, e ele pegava a arma. Caraca, dessa eu já não sabia, acho que eu jogava muito mal esse jogo. Tinha arma, sim. Tinha AK-47? Não, mas o Raiden tinha uma marreta. Tinha marreta. O Sub-Zero tinha uma espada, cada um tinha uma arma diferente, né? Tinha Toast, aparecia o Belo. Eu acho que nesse... não tenho certeza, eu acho que não. Não. Até porque ia ser esquisito ele aparecer no 3D, né? Ia ser, cara, mas não sei, de repente os caras usam de uma forma criativa. Você chegou a jogar Mortal Kombat 4, Palos? Cara, mas vamos falar de Mortal Kombat 9? Porque o resto é o resto, velho. Não, a gente tem que ver o que é ruim na vida pra ver o que é bom, cara. Passar pela tortura. Vamos aguentar mais um pouquinho essa frustração aqui. Falta pouco. E o Deadly Alliance? Alguém jogou aqui também? Joguei já também. Uhum. Zoado. Zoado. Quebrou meu comentário, mas tudo bem, né? Fala aí. O que eu achei legal é que a partir daí eles começaram a diferenciar. Cada personagem tem um estilo de luta muito diferente. Por exemplo, o Scorpion usa Hapkido, um outro maluco usa Karate. É bem diferente, assim, qualquer golpe é o mesmo combo que a gente tinha antigamente. Mas aí nessa questão aí, eu até joguei isso aí. Eu vou discordar um pouco de você e vou até comentar o que o pessoal tava falando do Mortal Kombat 3. Isso eu acho que é complicar um jogo e deixar ele não fluido. Eu lembro disso. Não, com certeza. Tem estilo diferente, mas não flui nada. Cada um tem um estilo de luta diferente. Cada um, se eu não me engano, eles têm mais de um estilo por personagem, né? no Dead Alliance você tem o estilo de luta mesmo, desarmado e com armas. Então, isso eu acho que é complicar um jogo, colocar um monte de firula desnecessária, velho, assim. E a jogabilidade fica travada, porque ninguém vai aprender tudo aquilo, assim. Fica muito, sabe, complicado de jogar. Eu acho que nesse caso, sim, o comentário que o pessoal tava falando do 3 se aplica totalmente. Eu concordo totalmente. Tá vendo? Concordamos, todos concordamos. Sim, olha, sim, concordamos. Falei que é bom, não. Ai, ai. Então, e nesse é zoado que, tipo, o Shang Tsung e o Quan-Chi, eles fazem uma aliança, né? Pra ressuscitar lá o Onaga, que é um dragão monrado mal, e eles matam o Liu Kang nesse, né? Não, isso não é bem isso, não, Raid. É o quê? Não, eles se juntam pra derrubar o Shao Kahn e matar o Liu Kang. E ressuscitar o dragão. Não, na verdade eles tinham que juntar 7 esferas, aí depois que vinha o dragão. Exatamente. É verdade. Cara, isso tá virando uma quest, é quase um RPG. Cara, a história é tão ruim que ninguém sabe, confesso. Então tá, beleza, vamos esquecer a história, vamos pra jogabilidade. A jogabilidade já comentou, velho, não vale nada. E o Deception, vocês jogaram? Nome diz tudo, uma decepção foda. Então, acho que o Deception faz usar o nome, assim, um pouco que eu tentei jogar, eu lembro de um amigo meu no trabalho que falou assim, Deception é da hora, eu virei e falei assim, Renan, é uma bosta. Uma porcaria esse jogo, nem passar. Aí ele abaixou assim, nunca mais falou comigo sobre isso. O pior é que eles pegaram o Deadly Alliance, que tinha 2 estilos, agora colocaram mais 1. E pioraram, né? Cada cara tem 3 estilos diferentes pra você ir alternando. E alguém mais jogou aqui o Deception? Não. Eu só queria deixar um adendo aqui que esses Mortal Kombat são jogos muito ruins, mas as CGs de início são muito boas, tá? Era da hora, né? Ah, pelo menos tem que ter um ponto positivo, né? Esse início do Deception, do Raiden, o Quan Chi e o Shang Tsung lutando contra o Onaga é muito louco, né? Pelo menos eu acho. E o Armageddon, vocês também jogaram? O Armageddon sempre me faz lembrar do filme, que me faz lembrar da música do Aerosmith, que me faz lembrar da filha do cara lá, do Steven Tyler. Esse aí é aquele que tem um Motaro que é cortado na parte de trás dele, né? Ele virou um sátiro, não é mais um centauro. Ele fez uma cirurgia. Esse é tosco, hein? É muito personagem. Acho que tem 63 personagens, né? Perde só pro Dragon Ball Budokai, se eu não me engano, em número de personagens. Uhum. E é mal feito demais. É algo nível. Cara, é uma coisa que você tem que evitar. Se você vê assim, sai correndo. É algo nível Mugen, assim? É. Mais ou menos, cara. Tem um cara, tem um personagem que é um maluco com roupa de mocap. Nossa, olha. Imagina o Mugen em 3D. É esse aí. É o Armageddon. Você vê, é nesse que tem o Liu Kang morto? É. Acho que já tinha no anterior, no Deception já tinha, se não me engano. No Deception você podia destravar o Liu Kang zumbi. Ah, então. Os caras estavam num nível tão grande de, tipo, não saber onde eles estavam indo, que o cara. Olha as ideias. Eles aceitaram o Liu Kang morto e um cara vestido de mocap. Tipo. Não, mas isso não é o pior. O pior é um negócio que se chama Mortal Kombat. Que é um jogo de Mario Kart, tipo Mario Kart com os personagens do Mortal Kombat. Não é o pior, mas é já o nível de sem rumo que eles estavam, né? Então, mas nesse jogo tem isso aí dentro dele. Olha que lixo, né? A ideia, né? Onde que vai? Vamos pensar direito. Eu acho que Armageddon é o nome perfeito pra esse jogo. É porque depois disso não tem como piorar mais. Ah, tem como piorar. DC Universe. Não, cara, é o juízo final do Mortal Kombat. Quem morreu, ressuscitou, quem tava vivo morreu. Eu acho até que aquele boss, o Blaze, é o capeta que veio buscar as almas das pessoas. Porque, mano, é o fim de tudo, aquela porcaria. É muito ruim. O Fatality é diferente, eles mudaram o sistema de Fatality. Tipo, vários níveis, assim, você tem que fazendo combos pra ir levando os níveis de Fatality. Não, é assim, você pode estar com o Liu Kang, com o Motaro, com o Shao Kahn. Se você colocar 2 pra trás, ele vai quebrar um braço. Colocar 2 pra frente, ele vai arrancar a cabeça, tá ligado? Então, mas aí tem níveis, né? Vai tipo Fatality, aí acho que o último é Ultimate Fatality, tipo, o negócio. Você dá você faz uma combinação, dá um soco, faz outra, quebra o pescoço. E é tudo igual pra todo mundo, não tem a marca do personagem no Fatality, é uma porcaria isso. Então, porque são 63 personagens, né? Imagina fazer Fatality pra todos eles. Tá certo. É muito Fatality, mas ainda veio o versus DC, que eu critico tanto assim, mas eu acho que tecnicamente não é um jogo assim tão mal acabado, mas eu não achei que a ideia não foi legal. Eu também acho assim, a jogabilidade dele eu acho até boa, assim, eu gostava até de assim, eu só acho assim, a ideia realmente não tem nada a ver, né? É, então não foi um crossover muito interessante. É, nunca, né? Foi bem aceito, mas assim, se você for comparar a jogabilidade dele, o acabamento gráfico até, ele é muito melhor do que esses outros que a gente comentou, né? Muito melhor. É muito melhor. Inclusive, tipo, muita gente fala mal dele assim, mas ele serviu de bom aprendizado pra o 9, né? Tem muito do Mortal Kombat DC versus Mortal Kombat versus DC no Mortal Kombat 9. A engine, que eu saiba, é a mesma, tudo, então, tipo, serviu muita coisa. E sei lá, mas também Mortal Kombat não é todo o universo, acho que serve pra crossover com ele. Nesse aspecto, eu acho que ele é menos flexível, assim. Não sei, pelo menos pensando, eu veria assim, o universo de Killer Instinct cruzaria com Mortal Kombat, mas eu fico pensando aqui outros universos que cruzariam com Mortal Kombat, assim. Eu acho que é mais complicado do que, por exemplo, o Street Fighter, você fazer um crossover. É. Do que você fazer com Mortal Kombat. Eu não consigo imaginar, assim, não sei, o que vocês pensam? Meu, os caras não estavam conseguindo fazer nenhum jogo do Mortal, eles querem fazer um jogo do Mortal Kombat com mais outro. É, então, com mais um outro universo, então, tipo acho assim... Acho que era pra tentar dar um up mesmo, uma levantada, né? Usar o nome de outra franquia pra tentar reerguer, né, sei lá, mas é óbvio que não ia dar certo, né? Relação assim, o que conecta essas duas coisas? Eu não entendi direito essa ideia. Nada. Pô, mas a desenvolvedora foi sempre a mesma? Não, foi mudando, nossa, passou na mão de zilhões de estúdios, né? Ah, bom. Passou na mão de zilhões de estúdios. Então, tem muita gente que cagou aí nesse caminho. Crossover bom é Scorpion versus Ryu, naquele videozinho que tem no YouTube, aquilo sim é um crossover. Aquilo sim é um crossover, também acho. Mas, né, depois de se embebedar muito fazendo spin-offs, né, Mythologies, Special Forces, Shaolin Monks, e depois de acordar com uma ressaca lascada que resultou em Mortal Kombat 4, Deadly Alliance, Armageddon e outras coisas, né, e outras dores de cabeça, chegou o ano de 2011, né, e finalmente a gente tem aí Mortal Kombat 9, né? Com a proposta de trazer a série de volta às origens, né? Então, foi o primeiro game desenvolvido por um estúdio chamado NetherRealm Studios, né? Que antigamente chamava Midway, né? Mas agora tá com outro nome. Acredito que com muita gente nova, né? E mais recurso, né? Incluiu várias novidades, como o modo X-Ray, que eu achei espetacular. O X-Ray é a cereja do bolo, né? É, pra mim é a cereja do bolo, assim, foi algo realmente novo e criativo, assim. O estagiário que deu essa ideia tá de parabéns, né? Cara, esse foi promovido. Que ele foi promovido, tipo assim, eu acho que antes ele limpava o chão, agora ele traz café. Tudo bem, da Activision é assim. Antes ele podia limpar o chão, agora ele manda nos caras que fizeram Mortal Kombat Armageddon. Ah, boa, sensacional. Ai, estão presentes todos os personagens e cenários da trilogia clássica, né? Eles não são bestas, né? Trouxeram aí de volta. E é aquilo, né? Seguindo o esquema do Street Fighter 4, ele é um jogo 3D com a jogabilidade 2D. É, então, em time que ganhou, a gente não mexeu. Acertaram muito em fazer isso. Acho que esse foi o grande feito de Street Fighter 4, aliás, né? Que foi fazer o 3D, mas mantendo o estilo de jogabilidade clássico, né? E trouxe vários personagens, né? Entre eles o Scorpion, Liu Kang, Kung Lao, Sub-Zero, Sindel, Ermac, Reptile, Kitana, Johnny Cage, Jade, Milena, Nightwolf, Cyrex, Noob Saibot, Smoke, Sector, Sonya Blade, Jax, Kano, Striker, Shansung, Baraka, Cabal, Raiden e Shiva. Caramba, Não acabou, hein? Porque tem o Kratos também. Tem o Kratos na versão PlayStation 3. Pra quem não vai jogar online, pode jogar. Não sabia que ele ia falar isso. Menos. E tem os secretos, né? Que é o Quan Chi e o Cyber Sub-Zero. Esse Cyber Sub-Zero eu sei que o Raid gosta de jogar. Não gosto ele. Que ele é uma bosta, viu? É lento, que é. Parece uma. Eu acho o Sub-Zero normal mais lento que ele. Ah, não é. Eu fui fechar com ele, foi terrível aquilo, terrível. Ele é um robô, assim, valvulado? É um robô tosco. É um robô tosco. Nada, ele tem aquele dive kick dele, maneirão. Ele tem um monte de golpe legal que não serve pra nada. Isso é verdade. Mas sabe, o Kratos, né, o Paulo tá falando aí, eu achei que foi uma das decepções desse Mortal Kombat. Eu achei. nos vídeos eu achei que ia ser brutal, ia ser, pô, o cara tinha acabado de jogar God of War 3, e ele é meio sem graça, assim. Ele tá no... tímido. É, ele tá meio tímido no universo de Mortal Kombat, não gostei. Ele não tá Kratos, né? É, não tá não, cara. É, então. Ah, cara, mas no geral, tipo assim, ó, eu lembro que o primeiro vídeo que eu vi do Mortal Kombat foi ainda no, acho que no ano passado, finzinho do ano passado. Eu vi, né? Nem, tipo assim, eu vi, nossa, vídeo do Mortal Kombat, e aí foi a primeira vez que eu vi o X-Ray, cara, eu achei sensacional. A primeira vez que eu vi o X-Ray, meu cu caiu da bunda, velho. Foda demais. Todos são muito, né? Bem feitos, né? Todos. Até o do Striker, que ele é bem diferente, assim, que ele bate com a lanterna no crânio do cara, dá bate com um cacetete no queixo e depois dá aquele choque. Tipo, são todos então, muito bem feitos. Vamos explicar aí o que é o X-Ray, né? Porque o pessoal, às vezes, que não jogou, não viu, ou que mora dentro de uma caverna, pode ser que, né, não saiba, né, o que é. Uhum. Que é um golpe especial que você faz quando enche uma barra, né? Que mostra... um raio-x mesmo, né? Ele vai... Ossos. Ossos quebrando, na verdade, né? Mostra por dentro. Como é que tá reagindo o esqueleto da pessoa, ó, do outro, do inimigo, aos golpes que você desfere. Golpes e é muito legal super que violentos, né? Que não enjoa, né? Você pode ver aquilo 50 vezes seguidas e você não enjoa do X-Ray. É assim. Porque é rapidinho, né? Então, é muito bem feito, assim, eu acho muito legal, e dá aquela pausa dramática na luta, eu acho, assim, por exemplo, ainda mais quando você tá perdendo e consegue dar um X-Ray, assim, aí fica em câmera lenta, né, tipo, aquele socão no queixo, é muito, muito legal. O que eu achei, cara, legal do X-Ray... Cara, sabe o que é o ápice do X-Ray, assim, pra mim? É você ser médico ortopedista e gostar de jogar Mortal Kombat. O médico ortopedista, ele deve ver aquilo ali. Fica orgulhoso, né? É, tipo assim, não, ele deve ter uma visão do dano, falando, caramba, muito maior do que a gente tem. É verdade. O que eu achei legal no X-Ray é que eles tiveram, assim, o cuidado de fazer cada esqueleto diferente, né? Tipo assim, a Milena que tem aqueles dentões lá de igual do Baraka. O esqueleto dela tem aquilo, né? É, o Goro tem um esqueleto diferente, né? Todos os personagens não são humanos, eles têm um esqueleto diferente. Os robôs, eles têm é diferente, né? Por dentro deles, mostra ele também os cabos, tem, né? Ele é um... são ciborgues, né, na verdade. É, mas são mostram humanos, os cabos neles, assim. Não mostra, é sangue, sabe? Mostram os fluidos. Mostra os cabos. Muito legal mesmo. E é legal. Mas cada pergunta. Vocês não acharam muito apelativo os X-Ray, não? Eu não, cara. Eu não achei, não. Sabe por quê? Porque o X-Ray, você só consegue soltar quando a barra tá cheia. E a barra é um dos itens muito importantes na jogabilidade no Mortal Kombat 9, assim, porque... E é embaçado de encher também, né? Demora um pouco pra encher e você pode usar ela, gastar ela pra fazer os golpes na versão EX, igual o Street Fighter 4, né? Os counters. É, ou pra dar o counter no combo, que também é importante, porque esse jogo tem uns combos de 50% da vida. Então se você não gastar a barra pra quebrar um combo na metade, você perde a luta, né? Mas sabe o que eu penso deles, assim? Não é só, a questão não é só o visual, é todo esse elemento estratégico que você falou. Mortal Kombat, nunca, uma coisa clássica de jogos de luta, né? Desde que a SNK inventou, são os especiais, né? Então, tipo assim, o Ultra, o Super, esse tipo de coisa, não tinha muito Mortal Kombat. Então acho que foi uma forma inteligentíssima deles implementarem isso daí. Verdade. Eu achei bem bacana. Ah, não, tipo, ou estilão Mortal Kombat, né? Acrescentou bastante a jogabilidade, sem dúvida. Deu bastante estratégia na luta, assim, né? E é legal que quem dá o primeiro ataque ganha uma barra na hora, né? Então aquele negócio de você dar o first attack não dá só ponto, né? Ele te dá uma recompensa real. Assim. Interessante. Que escreve primeiro golpe, né? Não, isso se tiver em português, né? Português, né? Deve ser. É, não, é lógico que não é igual Unreal, né? Que era First Blood. Achava muito louco. Aí. Seria um cruzamento interessante, o universo Unreal Tournament contra Mortal Kombat. Falando nisso, quem vai ser o personagem exclusivo do Xbox pro Mortal Kombat? Não vai ter. Não tem. Não é o Marcus Fenix aqui? Podia ser o Marcus Fenix. Nossa, mas sabe o que? Eu achei meio desnecessário esse negócio do personagem extra. Não acho que é um negócio que vai pegar, não. Né? Eu acho zoado. É um jogo assim com humor, né? Se for ver algumas partes. Uhum. Assim, e falando dos chefes, né? Os chefes, eles têm aqui pra todos os gostos, né? Tem o Goro, Shao Kahn e Kintaro. O que vocês acharam? São difícil. Super apelões, eles tiram muita energia. O X-Ray deles tira metade da barra. Tira 52%, né? Mais da metade, né? 52%. É embaçado passar deles. Principalmente Shao Kahn. Shao Kahn é muito apelão com aquele martelo do inferno dele. E ele aparece de sunga com a bunda ainda? Eles tamparam. Dessa vez tamparam. É. Agora em alta resolução. Não, é, ainda pensou em coisa horrível? Não, tamparam. E ele tem fatality agora também, né? Todos os três chefes têm. Cada um tem fatality. E faltou só o Motaro, né? Acho que todos os personagens da Mortal Kombat 1, 2 e 3 e Ultimate, né? O único que faltou foi o Motaro. Não acho sei que por eles. Quê. É, provavelmente vai vir numa possível atualização, né? Porque eles vão lançar uma atualização estilo Street Fighter, né? É. Talvez. Ah, também. Né? É. Então, o que tem de rumor? O que tem de rumor, né? Que o pessoal falou até agora. Inclusive hoje, quando a gente grava esse cast, eu li que eles confirmaram aí esse primeiro. É, DLC, né? É, o que a gente tinha de rumor é o Kenshi do Deadly Alliance e a Scarlet, que é o glitch do Mortal Kombat 2, né? A mulher ninja vermelha lá. E tem outros rumores aqui também, que pode vir por DLC. O Rain, a Tan Frost, um cara que chama a Mavado. É. Marvado? Mavado. Marvado. Fujin. E algumas versões clássicas de vários personagens. E também o Ed Boon, ele mencionou via Twitter o Cyber Smoke e o Shinnok. O Shinnok é bem provável que venha mesmo. Até pelo... Quem fechou o modo história, acho que deve concordar com isso, né? É, isso. Ah, eu acho que, cara, eles devem lançar pelo menos uns 4 ou 5 DLCs pra esse jogo, pelo que ele tá vendendo. E depois uma versão lá com tudo que é DLC incluído já. No final do ano, relançar ele no final do ano com as coisas. Ah, eu acho que o DLC ele é até legal no jogo de luta, que ele dá uma reavivada assim no jogo, né? Dá. Não é exagerado, né? Mas ele dá uma reavivada assim. Não, até porque o jogo, tipo assim, ele vem com muito conteúdo já, né? Foi quando você vê o jogo, vem faltando conteúdo e depois você sente que foi cortado. Isso é uma das coisas que a gente tem que comentar, que é um diferencial do Mortal Kombat 9, é que o jogo é bem completo, assim. Uhum. Você pega pra compara ele com Marvel vs Capcom 3, que acabou de sair também. E que é um jogo que não tem nada de extra, nada. Ele só tem um modo single player, two player e um online, só. Não tem mais nada. E o Mortal Kombat tem dezenas de modos de extras, né? Tem aquela torre infinita que... Dois desafios, né? 300 e tralala desafios, né? É legal que eles pegam coisas clássicas naquela torre, né? Tipo aquela, o Test Your Might lá, que você tinha que dar uma porrada no tijolo lá pra quebrar, né? Eles colocaram lá de novo, né? E tem vários desses. Tem Test Your Luck, Test... Or Sight, né? Your Sight. Que é a sua percepção, né? Ficou bem legal o negócio da torre. E é umas coisas muito inocentes, né? Tem uma historinha, só que não faz sentido nenhum, né? Não faz sentido nenhum mesmo. Tem uma que é você pegar e ficar jogando os membros do seu corpo no inimigo pra... Muito da hora. Aí você joga a cabeça, os braços... Eu não sei se é erro de tradução, sei lá o que foi aquilo, mas tem uma que é o Scorpion contra a Milena, né? Aí o negócio é... Fala assim, a Melina fala, eu fiz uma camisola pra você. Aí o Scorpion fala, eu não gosto de camisolas. Aí escreve assim, defenda o seu direito de não gostar de camisolas. Aí começa a luta. Tá errado isso, cara. Você tem que ganhar, né? É muito bizarro. Não deve nem estar errado, não. Deve ser isso mesmo. Eles colocam um motivo bobo pra você lutar, assim. É legal. Não, até. Mas é que tem um que ela fez um ursinho pra ele. Aí ele espanca ele com pegar o ursinho. É, tem um desse também, é verdade. A camisola foi foda. Fora a tradução que tá muito legal. Fora que, teve esses problemas com a tradução aí, né, que a Netherrealm prometeu já um patch, né, pra corrigir. E tem o modo história também, que todo mundo gostou, né? Que isso pessoal tá, sensacional. O pessoal tá elogiando bastante. Vamos falar da história aí. Falando da história já, a gente entrou, né, depois de ter sido derrotado por Shao Kahn, né, e antes de morrer, o Raiden, ele envia uma mensagem pra ele mesmo no passado. De volta pro futuro total, hein? No início do primeiro Mortal Kombat, dizendo que ele tem que modificar certos acontecimentos para evitar o Armageddon. Viu que até ele concorda que aquilo foi uma bosta, né? Temos que evitar o Armageddon. Temos que evitar essa merda. Mortal Kombat Armageddon. Volta lá pra Mortal Kombat 1. Né? A mensagem principal enviada por ele diz: ele deve vencer. Não fala save the cheerleader, save the world. Fala, ele deve vencer, né? Sem mais esclarecimentos, Raiden deve então descobrir o que deve fazer para mudar a história. É completamente de volta ao futuro. Mas eu achei bacana, cara. Foi uma forma interessante de dar o reboot, né? Sem spoiler aqui, reiniciar a série, assim. Achei que os caras manjaram aqui. O que é mais legal é que ele passa aquele climão mesmo dos jogos antigos. mesmo todo com esse remake, né, ele... eu senti como se estivesse jogando Mortal Kombat 1 e Mortal Kombat 2 mesmo, quando eu joguei o modo história desse aí. Isso é muito bom, isso é muito bom, sabe? Ele passa pelos 3, né? Uhum. Vai até a parte da invasão da Terra no 3, ele é legal mesmo. Ele acaba no final do 3, né? É, assim, eu acho louvável a iniciativa deles de fazer um modo história que é grande, inclusive, né? Você tem algumas horas aí de jogo, apesar de eu achar que ficou bem feio, na verdade, graficamente falando, mas é bem legal. Você achou que ficou feio? É o gráfico do jogo, né? Assim, não, eu achei... É feio pra cacete o modo história, assim. Uhum. Sabe qual é o problema? É porque eles pegaram o personagem que é modelado pra aparecer naquele tamanho na tela, né? No tamanho que ele aparece na luta, e dão close neles, né? Eles aparecem bem grande durante o modo história. E aí você vê que, nossa, tipo... É você estourar um JPEG, né? Fica ridículo. Estamos estourada no modelo, verdade. Ah, cara, é muito feio. Sei lá, é que você jogou em 1080, né? Não, eu joguei... joguei na TV... Provavelmente foi... Então, eu joguei aqui no meu monitorzinho 720, cara, e eu não senti... 22 polegadas, eu não senti... É 720 também. Mas, assim... principalmente os cabelos, assim, eu senti que tá bem feio. Não é uma coisa que você vai... Nossa, não vou jogar por causa disso, né? Uhum. Não é uma coisa que vai atrapalhar a sua diversão, não. Mas é só um detalhe, né? Eu achei até que... Acho que deve ter sido por falta de tempo mesmo, que não deram pra eles trabalhar nessa parte, né? E também que não é o foco do jogo. Eu não sei, eu acho que eles sacrificaram um pouco o gráfico porque o jogo roda todo em 60 frames, né? Por segundo. Então, acho que eles preferiram deixar o gráfico um pouco mais fraco e pegar mais essa fluidez aí. E eu acho que foi uma escolha boa. Era pra poder caber no disco do Xbox. Ah, no Play 3 também é assim. O Observamos jogou no Play 3. All flame do Paulo. Mas... Calma, Raid, precisa ficar nervoso, cara. Relaxa, Raid, é brincadeira. O Palos tem direito de um flame também, já tomou vários, né? O Palos é o que tem mais crédito pra trollar aqui todo mundo, porque ele já tá com saldo à vontade aí pra fazer. Tanto que a gente trollou ele com esse negócio da PSN. Mas é estranho mesmo, joguem pra vocês verem, assim, se vocês concordam ou não com a gente, mas ficou bem esquisito. Sim. Mas a história é legal, assim, jogar ele é bem legal. Eu só não gostei muito do rumo que a história... Não vou falar aqui porque é um spoiler do jogo novo, né? Então não vou entrar nisso, mas... Eu não gostei muito do rumo que a história foi, não. Se tiver uma continuação e a continuação daquele jeito, achei que ficou esquisito. É? Achei que tá... eles mudaram. Ah, cara, né? Até onde eu vi assim, achei bacana. Então, cara, não, acontece a merda toda... Aí já vi de novo a merda. No último... o último e penúltimo capítulo. Então até antes disso tá legal. Aí chega o último e penúltimo capítulo, eu acho que é a bacalha. Aparece o Blaze do Armageddon ou não, né? Quase. Ai, meu Deus. Nossa. Olha, eu não cheguei a jogar até o final do modo história, né? Mas a única coisa que eu me incomodei um pouco foi o fato de não dar pra cortar as cutscenes. Ah, isso é chato, eu vi gente reclamando. Porque, tipo assim, você pega, você para de jogar. Aí, beleza, você desliga, vai lá, toma um café, volta. Liga o videogame, cara. Aí você tem que assistir a cutscene inteira de novo. E tem umas tão grandes, hein? Uhum. Tem muita cutscene. Mas eu gostei das cutscenes. Não que eu fosse cortá-las, mas assim, eu queria ter a opção de pular, entendeu? Eu já vi o pessoal reclamando que não tem opção de pular. E tipo assim, se você quiser fazer capítulos assim pra mostrar pros seus amigos, também não dá. Entende? Você terminou, você tem que começar tudo de novo. Eu que vi o pessoal reclamando. Você não pode ir pra uma parte específica da história. Depois que você fechou a história, entende? Tipo assim, você pegar ou ficar num theater mode, só CGs disponíveis pra você ver. Por isso que eu acho que foi bem feito na pressa mesmo. Assim. Uhum. Mas eu acho que esses são detalhes que os caras podem até resolver com atualização, né? Mas duvido que aí eles resolvam com atualização. Talvez uma atualização paga, né? Igual vai acontecer no Street Fighter. Nem na atualização, acho que é uma coisa que eles melhorarem no próximo, né? Porque assim, esse Mortal Kombat eu acho que foi um ponto decisivo na série pra eles acharem um rumo no que seguir, né? Até o 3, vai, por mais que muita gente não goste, ainda é aceito como a série clássica, né? Então, e depois disso, o 4 pra frente, eles ficaram totalmente perdidos, até chegar naquela tosqueira que foi o Armageddon. E esse, eles deram um reboot na série, tentaram de novo, né? E deu certo, né? A maioria do pessoal gostou. Assim, o jogo tem alguns defeitos, né? Por exemplo, a gente comentando da jogabilidade, ele tem um modo de combo que eu não acho tão bom. Assim, eu não teria escolhido esse modo de combo. Não que ele é ruim, ele funciona bem até, é legal de jogar. Mas eu não acho tão legal como poderia ser. Que eles podem estar melhorando nos próximos, né? Ele tem a base. E esse crédito eu dou até, por mais que o pessoal não goste de Street Fighter, tem esse pessoal que tem a divisão, né? Gosta do Mortal Kombat e não gosta do Street, mas é muito mérito do Street Fighter 4, né? O Mortal Kombat 9 ter dado certo. Porque eles pegaram bastante da base do que o Street Fighter 4 já tinha feito e implementaram no mundo do Mortal Kombat, né? Você falou eu acho que o Mortal Kombat trouxe quem não veio com o Street Fighter. Aí o pessoal falou, agora vale a pena jogar jogo de luta. Sim. Então, assim, agora outro frame que... rapidinho, Raik, pode falar. Outro frame que o pessoal vai também querer me matar, mas é verdade, é que o Mortal Kombat ele traz mais gente que não joga tanto jogo de luta assim pra jogar. Isso porque é verdade. O Street Fighter, geralmente, não é 100% dos casos, mas geralmente ele traz mais gente que joga mais tempo, não que joga melhor, mas joga, gosta de se dedicar mais. O Mortal Kombat tem bastante gente que gosta de jogar, dar um fatality, brincar, zoar um amigo, tem muito disso, né? É menos hardcore, né? Ele é menos hardcore. Não que eu um também acho, né? Que ele é mais simples. Então, não que seja um demérito, até porque esse Mortal Kombat 9, ele tá bem... a jogabilidade dele tá bem complexa até, né? Dá pra brincar bastante com Mortal Kombat 9. Mas ele tem isso, né? Do apelo da violência, né? Que traz muita gente pra jogar, porque é divertido mesmo, né? Você dá um X-Ray no seu amigo, dá um fatality, é legal. Babado. Mas isso faz o jogo perder a graça rápido, você acha ou não? Como? Desculpa, não entendi. Isso de ter um combo já que você não pode inventar muito, que no Street Fighter deixa o jogo chato conforme o tempo passa ou não? Não, acho que não. Esse negócio do combo é questão de gosto pessoal mesmo, assim. Ele tem... vamos explicar já, né? Aproveitar e explicar. Você quer completar o que você ia falar antes? Então, o que eu ia falar é exatamente isso. Do sistema de combos, né? Sistema de combo. Que o que eu achei ruim nesse negócio do sistema de combo é o timing. Que não tem timing. Você decora uma sequência de botão, se você faz ela o mais rápido possível, ele faz o combo. Você, tipo, para de apertar o botão e ele continua fazendo o combo. Aí ele é pré-programado, o que você tem que encaixar, né? É o próximo combo, né? Você vai encaixando isso que nem parece a Lego, mais ou menos, assim. Sabe? Não dá a visão que você tá batendo. Você tá fazendo uma sequência de código. Ele não tem time, o combo mesmo. Assim, você faz a sequência, aperta os três rapidinho, ele vai fazer. Mesmo que você já acabou, ele vai completar a sequência, né? E aí tem alguns combos que o personagem, como a gente pode falar, ele pinga, né? Ele fica em... ele fica no ar, né? Ele para no ar. O termo certo é que fica em juggle, mas... E juggle, exatamente. Ele bate no chão e é uma brecha que você consegue encaixar outro combo nele. Exato. E fica nisso, né? Tem você... Eu até, no dia que eu tava jogando na casa do Raid, ele viu, né? Com o Liu Kang. Você pega o Liu Kang, pega um combo de 3 hits, faz ele 4 vezes seguida. Porque o personagem fica em juggle, né? E você tira muita vida. Não que assim, é um modo de luta, é um modo de jogo, né? Não que seja melhor ou pior. Eu preferia mais o modo de combo do Street Fighter... Do Mortal Kombat 3, que era uma sequência única e você fazia e acabava, né? Não ficar pingando o personagem e tal. Mas não é ruim não, cara. Não é ruim não, assim. Eu acho... É questão de costume. Eu tava jogando mais até... Fui até acostumando mais, assim, né? Fui jogando com outros personagens, fui me adaptando melhor até. Até porque se você quiser jogar sem combo, também dá, né? Tranquilo. Também dá. Vai na voadora e banda. Voadora e gancho. Exatamente. Então, mas não sei. Eu penso assim, tem os dois lados da moeda. Por outro lado, ele sendo mais simples, vai ter mais gente que joga do que outros jogos. Porque também o que acontece? Como dá pra você, acho que, se aprofundar, eu acho que o que eu classificaria assim, que talvez a jogabilidade dele é uma jogabilidade mais rasa. E quando você pega um Street Fighter, a jogabilidade é mais profunda. À medida que vai ter pessoas que chegam na profundidade da jogabilidade, fica difícil de você jogar. Já o Mortal Kombat, como já não tem muito se aprofundar, é um jogo que vai talvez se manter no modo online mais tempo com mais gente. Ele até tem, Lula, como se aprofundar nesse novo. Só que eu acho que ele é mais fácil para os iniciantes, assim. Uhum. Ele tem mais facilidade para o pessoal que tá começando. Porque a gente tá numa outra geração, né? Então você não é só pegar o público velho, né? Porque muita gente do público velho não tá jogando mais videogame, né? E assim, é divertido jogar ele jogar ele contra... É bem divertido, né? E no modo online é uma pena que não funciona tão bem, né? A gente jogou lá na sua casa, né, Raid? Bastante lag, tem vários problemas assim, de conexão que cai... É estranho porque às vezes funciona bem. Então, até naquele dia que você tava jogando aqui, depois da noite eu conectei, nossa, tava funcionando perfeito, assim. Eu entrava no negócio, já era desafiado, já perdi, já tava fatality. Eu dei azar, então. Tava funcionando uma bem, coisa, mas... Uma coisa que eu ouvi falar é que esse lag que tá ocorrendo, às vezes ele acontece de um lado só. Vocês já experienciaram alguma coisa assim? Tipo assim, que nem no Street Fighter, no Super Street Fighter 4, se dá lag pros dois lados, tá ligado? Uhum. Agora, no Mortal Kombat tem gente falando, tipo assim, ah, aqui tá beleza, mas o cara do outro lado tá zoado. Eu acho que é verdade, porque... Acho que é verdade, porque se eu perdi, é culpa do lag. Foi só do meu lado. Então é verdade, sim, a gente pode afirmar isso. Boa, boa. E falando de umas curiosidades do jogo, né? Tem aqui, ó. Ele é o primeiro game onde até os chefes, né, possuem fatalities. Todos. Isso é bacana. Né? Tem vários personagens como Mataro, Shinnok, Rain, Reiko e muitos outros que podem ser vistos nos cenários durante o modo história. Né? Interessante. O narrador, o Jamison Price, é o mesmo do Super Street Fighter 4. Coincidência ou ironia? Eu tenho uma outra opção. Uma outra, eu acho que é superstição. Como deu certo Street Fighter 4, eu também acho, entende? Eu também acho, é pra dar sorte, duvidar. Né? É pra dar sorte, entende? Eu acho que é mandinga, assim. É tipo, eu não acredito nessas coisas, mas eu leio meu signo todo dia. Né? Tipo, assim, mais ou menos assim. Ah, não, não foi bem, né? Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. É, isso é uma coisa que eu achei até meio ruim se trocar em narrador, porque a voz do Shao Kahn dos clássicos era mais legal. É. Eu acho. Mas não vendia. É. Não, vendia, os clássicos vendiam. Quer dizer, nos clássicos vendiam, então, mas depois... Mas é. Vai ver, o cara já morreu também, né? Vai saber. Acho que não. Será? Foi levado no Armageddon. O novo. Boa. Opa, boa. É provavelmente o jogo mais brutal e sangrento da série e talvez da atual geração. Eu acho que sim, hein? Não sei se tem algum... Tem uns momentos da magulha. De luta? Meu. De luta? Luta assim, pouco, sem dúvida, eu acho. Uh-huh. Não, Splatterhouse. Splatterhouse, você acha mais? Não, cara, eu acho que não tem nada mais brutal que Mortal Kombat 9, não, cara. Sinceramente. É. Ó, se você pegar os dois fatalities do Kung Lao... O Nob Saibot também, o fatality dele é um negócio... Ó, o Nob Saibot... na verdade, agora ele é só Nob. Você sabe que depois que o John Tobia saiu, ele não é mais Nob Saibot. É, tem razão. É só Nob. Ele é só Nob agora. Então, o fatality dele, ele pega os caras... separa em dois e pega as duas pernas e vai rachando o cara no meio... E começa a cair um monte de tripa, né? Cai a tripa, cai, órgão, cai, víscera. É muito sanguinário, cara. Você fica pendurado as duas partes, assim. É de, olha, eu já mostrei pra umas pessoas aqui que... Não. Sério, quer, o não jogo tá nojento. Comigo, o jogo tá nojento. O réptil dá uma catarrada na boca do cara. Aí depois ele começa a derreter, né? Que o catarro dele é de ácido. Aí ele arranca o estômago do cara depois... É, isso eu acho que foi muito bem pensado, né? Os fatalities são todos muito legais, né? É tudo muito violento. Ó, os fatalities e os X-Rays são muito legais, e eles estão de parabéns mesmo. É, show de bola. Tem um X-Ray que ganha de fatality fácil, assim, em violência. Verdade, tem uns X-Ray que são violentos extremamente. Cara, o X-Ray mais foda que eu achei foi aquele do atropelamento. Do que é o stage fatality do atropelamento. Ah, o cara joga assim. Cara, quando o para-choque do carro pega na cabeça do cara, faz o X-Ray, cara. Mas é absurdo aquilo ali, eu acho que é muito brutal. Muito brutal. Só sei que o mais terrível é do Johnny Cage. Meu, nada é pior do que combo nas bolas. Socão no saco, né? É. E X-Ray ainda. Ai, ai. Falando dos personagens, né? São apresentados pela primeira vez o Sector e o Cyrax em forma humana. Né? E o modo história, ele mostra a origem de vários personagens, como o Noob Saibot, o Ermac, a Milena... E também ele mostra lá como é que o Jax perdeu os braços, como é que o Cabal teve que usar a mata e outras coisinhas interessantes. E isso foi legal mesmo. É. Só que tem que levar em consideração também que essa história é uma versão alternativa, né? Que quando assim, o Raiden voltou pro passado, né, mandou a mensagem, ele mudou todo o curso da história, né? Sim, não, é que tem que ver que é o seguinte, seguindo essa história, né, tipo assim, vários acontecimentos foram modificados, né, até nesse o Smoke escapa de se transformar em ciborgue e o Sub-Zero não, né. Ele virou um tipo ciborgue assim, camarada, o Sub-Zero, né. É, então, mas o que acontece aí, ele tá tentando evitar aquilo que você já disse antes, tá tentando evitar o Armageddon, então vai ser diferente. Que é uma coisa que todo mundo quer evitar. É, todo mundo quer evitar, né, o Armageddon, foi a forma que eles encontraram de voltar pro passado e... consertar várias merdas, assim, foram feitas pra franquia. Eu ia falar tão bem do Armageddon, mas depois dessas aí, deixa pra lá. Né? Ah, fala aí, fala aí o que você ia falar. Não, já fala, não, foi pro inferno já isso aí, o Armageddon foi o final já. Não, fala pra gente, fala. Agora tem que falar. Tô zoando, vamos continuar aí, tô brincando. After credit. Agora ficou tímido, Lula. Agora você botou pressão no menino. É bater pressão no menino, né? Mas é isso. Considerações finais sobre Mortal Kombat 9. Ó, eu assim, eu, o que eu posso falar pro pessoal é que eu recomendo. Se você gosta do Mortal Kombat 1, 2 ou 3, vale a pena comprar sim. É, tá bem legal o jogo, ele tá bem completão. É, o maior defeito dele, na minha opinião, é o modo online, que seria um dos maiores atrativos, né? Não, que ainda tem a possibilidade de ser corrigido, né? Exato. Ainda pode ser que eles lancem um patch. Eu, sinceramente, não tenho muita fé que vá resolver muito o patch, mas só pelo modo offline pra você jogar com um amigo já vale muito a pena, tá muito legal. Eu recomendo. Tem o selo Mr. Bubbles de... selo Mr. Bubbles de qualidade. Eu diria até que só pelo modo arcade e modo história já vale. Então, tanto que eles capricharam nessa, nessa parte. E tem uma coisa legal também, que tem o modo em dupla, né? Que você pode lutar com um amigo contra o... é, no modo arcade, né? Contra a máquina. E pode também desafiar online. Tipo, duas pessoas em um lugar contra duas em outro. 2x2. É. Fica legal pra caramba. Ficou bem legal mesmo. Fica. O modo de dupla é legal mesmo. É bem legal. Eu achei que o jogo tá sensacional, voltou com tudo mesmo. É, vale a pena e tomara que siga essa linha aí. Que não caia de novo no Armageddon. Ah, não, agora eles acharam rumo, agora vai, hein? Tomara. Acho que sim. Agora, no mínimo, eles vão continuar nessa. Pegando esse jogo que já tá pronto aí, melhorando, adicionando personagem, dando um acabamento melhor nas coisas que a gente já reclamou. Acho que eles vão ouvir muito os fãs. É. Acredito muito nisso. E tá dando bem certo o jogo, viu? Tá vendendo bem. É, que dá certo hoje em dia é vender bem, né? Uhum. Então, no final das contas, vale mais comprar o Street Fighter ou o Mortal Kombat? É melhor não colocar essa. Até porque os jogos são tão diferentes. Eu não falei nada até agora, né? Vamos ver pelo menos. Acho que não tem como comparar, não. É, também acho que tem. É dois jogos que não tem como comparar, assim. Quem gosta de jogo de luta tem que ter os dois. É duas propostas totalmente diferentes, também acho. Cara, que eu vim aqui pra tirar essa dúvida. Cara, eu acho então que você vai ficar na dúvida, porque eu não vou... É gosto. Eu acho o seguinte, compre os dois, porque você vai ter amigos que tem Mortal Kombat e vai ter amigos que tem Street Fighter, e você vai poder jogar com todos. É que é muito diferente, né? Se você comprar muito Street diferente. Fighter, você não vai, você vai ficar com uma falta que o Mortal Kombat faria e vice-versa, né? É muito diferente. Eu acho que um complemento o outro. Acho que dá pra comprar os dois e aí são jogos que com online vão durar o resto da geração. O Mortal Kombat tem toda essa violência aí, né? Que o Street Fighter não tem. Chega até a ser engraçada a violência do Mortal Kombat, né? Chega a ser até sonho. E Street Fighter é Street Fighter, né? Então, são coisas que realmente não tem como comparar. Ah, não tem. Também acho. Pô, a única mais ou menos você comparar vôlei com futebol. A única coisa que eu quero no Mortal Kombat 10... é que a defesa seja pra trás e não R2. Ah, concordo. Por mais que seja tão problemático assim também. Por mais que seja, tipo assim, seja um problema você defender quando o cara dá teleporte, tá ligado? Tipo o Scorpion, mas, meu, defesa pra mim é pra trás. R2 não é botão de chute forte ou outra coisa. Então, mas por isso que você tem que ter, então, também Street Fighter. Porque no Street Fighter você pode defender pano pra trás. Verdade. É só ter os dois. Mas é isso, galera. É Raziel, que não falou muito. Raziel, o que você tem aí a dizer do jogo? Você vai comprar? Já comprou? Então, eu tava na dúvida entre o Mortal Kombat e o Street Fighter. Deu pra ver que resolveu muita coisa, né, nesse final aqui. Tipo assim, você resolveu que vai juntar mais dinheiro no porquinho e vai comprar os dois. Não, eu vou comprar o Marvel vs. Capcom, então. Marvel vs. Capcom, beleza. Vai comprar o pior dos três, hein? Vai comprar o pior dos três, é verdade. Eu terei os três. O Marvel vs. Capcom, o Street Fighter eu já tenho, e terei o Mortal Kombat também. Apanharei em todos os três. Tá muito bom o cenário de jogo de luta agora. Tem que ter todos muito legais, né? Sempre vai ter. É legal ver que esse reboot, né, do gênero, que tava meio fraco. Não, eu acho que agora tem jogo de luta pro resto da geração pra gente curtir. E mais coisas chegando. Mas é isso, galera. Escrevam vocês aí o que vocês pretendem fazer. Vocês pretendem comprar? Vocês pretendem bater na gente no Mortal Kombat, no Marvel vs. Capcom 3 ou no Street Fighter? Vocês escolham. Agradeço vocês por terem ouvido esse cast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.